Muito bem. E agora, onde está António? Agora, não, isto eu não vou falar, fazer como a Presidente da República. Falou em espanhol macarrónico. Não. Vamos agora ouvir António Lledó, que é do Grupo Espírita de Alicante, em Valência, de Espanha, que nos vai falar sobre o homem por si, o homem do futuro. Como já referi ao bocado, o António Lledó era mais jovem quando eu era mais jovem, eu, o Jorge e os outros. E porque é que a organização decidiu convidá-lo? Não é porque ele seja grande coisa, coitado, é fraquinho. Não, não é nada disso. Porque é muito importante que haja intercâmbio entre o espiritismo em Portugal e em Espanha, de certo modo, não era por mal, mas estávamos um bocadinho de costas voltadas. E então, se para nós espíritas não há fronteiras, né? Se nós amanhã vamos reencarnar em Alicante e ele vem para as Caldas da Rainha, por que não começar já o intercâmbio? E é uma maneira de nos irmos habituando a conviver uns com os outros. Sejas bem-vindo. A casa é tua, podes falar em espanhol que nós percebemos-te perfeitamente. Não. Obrigado, Lucas. Para mim é uma honra falar assim nestas jornadas, mas você tem que desculpar porque meu português não é muito bom. Por isso vou tentar falar português, mas solicito compreensão de vocês para mim por os erros que vou cometer, sem dúvida, né? Sem dúvida. Hoje devemos falar sobre o homem do futuro, o homem do futuro, como uma relação com a mediunidade e com a ciência. A ideia que nós temos da mediunidade nos viene dada por la doutrina espírita. Kardec codificou de forma maravilhosa, extraordinária, tudo esse manual fantástico em o livro dos médiuns que todos vocês conhecem. Bem, a relação da ciência com o homem PCI e a mediunidade incorporada no progresso de ser neste momento muito importante por ser momento de transição planetária, é um ponto que devemos analisar. Primeiro, veremos como a evolução do pensamento do natureza do homem evolucionou, progressou, desenvolveu ao longo do tempo. Platão falava de dualismo, alma e corpo. A alma é a substância que vivifica o corpo, dá a vida, permite ao corpo viver. Posteriormente, René Descartes, o pai do racionalismo filosófico, falou do pensamento. O ser é um ser pensante. Cogito ergo sum, penso, luego existo. Posteriormente, Kardec falou de que o homem tem duas naturezas: natureza animal, corpo, e natureza espiritual, alma. Duas naturezas integradas em três aspectos, três características: corpo físico, perispírito e espírito. Tudo isso podemos verlo em O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 2, pergunta 135. Em O Que o Espiritismo, capítulo 2, pergunta 714. Por último, um último ponto da evolução do pensamento humano seria a contribuição da parapsicologia através de Joseph Ryan. Ele falou de que o homem tem função PCI, função percepcional, função extraordinária. Catalogou em 3 categorias a função PCI: gamma, fenômenos objetivos; kappa, fenômenos subjetivos; e theta, fenômenos que têm relação com a morte, como todos os fenômenos que o Espiritismo explicou. Para mim, respeitando todas as posições, crenças, religiões, a contribuição de Ryan é simplesmente uma nomenclatura, uma definição diferente, mas em absoluto superou a explicação que os espíritos deram a Kardec. Tudo se basa em este ponto: o que nasce de carne é carne, o que nasce de espírito é espírito. João 3.6. Efetivamente, é assim. A mediunidade, como função PCI, como percepção extrasensorial, como uma situação de consciência diferente, foi tratada injustamente por la psicofisiologia. A mediunidade foi considerada um estado patológico, uma alteração de consciência. Não é certo. Hoje é desmitificado esse conceito. O erro da psicofisiologia foi precisamente esse: o alma é um epifenômeno, fenômeno material, derivado dos neurônios e sinapses neuronais de nosso cérebro. Não é certo. Tuvo que ser Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, quem falou do alma de outra forma. Ele falou que o alma é, respeito a fenômenos de alteração de estados de consciência, é um estado luminoso, um estado diferente. Não é patologia, não é enfermidade mental, é um estado distinto, onde a pessoa com mediunidade, com percepção extrasensorial, lhe permite, pode entrar em uma ordem mais elevada da realidade. Posteriormente, muitos outros psicólogos, psiquiatras, confirmaram esta situação. A psicologia transpessoal de Groff, iniciada por Maslow, por Burke, com seu conceito de consciência cósmica, é tão importante que unifica posições da psicologia ocidental com tradições da cultura espiritual do Oriente, integrando conteúdos muito importantes para demonstrar que a mediunidade, o fenômeno PCI, não é patologia. É uma percepção diferente da realidade. Stanislav Grof falou que são experiências reais, não são alucinações. São experiências reais que confirmam outras dimensões de existência. Confirmam o mundo dos espíritos del que Kardec falou. Um estudo detalhado das experiências espirituais nos mostra que não podem ser explicadas como um processo patológico do cérebro, mas são reais. Stanislav Grof, psiquiatra fundador da psicologia transpersonal. Mediunidade e neurologia. Vamos ver agora uma história interessante. Lá, Jean-Marie Charcot, pai da neurologia. Ele, em Paris, na universidade, efetuava experimentos todas as segundas-feiras e lá congregavam-se professores, cientistas, psicólogos, psiquiatras de todo o mundo. Ele realizava investigações sobre histeria e hipnosis. Ele tinha à disposição pessoas que ele usava para esses experimentos. Uma dessas sessões, melhor dito, um desses alunos foi Sigmund Freud. Sigmund Freud atendia às explicações de Charcot. Tão é assim que o filho de Sigmund Freud teve o nome do maestro da neurologia. Chamou Jean-Marie. Charcot, uma dessas experiências, foi interpelado por um professor grego para que induzira a um dos sujeitos das pessoas que se prestavam ao transe. Charcot utilizou uma senhorita Alcina, camponesa, analfabeta, e ela entrou em transe. Ao entrar em transe, ela incorporou um espírito que dizia ser Galeno, o pai da medicina. Ela falou um perfeito grego. Era analfabeta e falava um perfeito grego. A continuação, Charcot demandou, diante de todos os professores, demandou para ela prova, uma prova. Ela, em estado de transe mediúnico, chegou à la pizarra, ao tablão negro, preto, e escreveu uma tras outra, todas as regras dos remédios do pai de medicina Galeno em perfeito grego. Foi a primeira vez que a mediunidade presentou, sob a surpresa de todos os cientistas, psicólogos, professores que lá estavam, foi a primeira vez que a mediunidade apresentou suas características ante a ciência do final do século XIX. Continuamos. Física e espírito. Não preciso detener muito acá, mas seria conveniente, seria perfeito que nós temos que tentar estudar como hoje a ciência confirma postulados do espiritismo. Todos. Física, neurologia, biologia molecular, psicologia. O espiritismo apresenta uma psicologia integral, uma psicologia holística, uma psicologia espiritual. Muito profunda, muito importante. Matéria e energia são a mesma coisa. No livro Os Espíritos, parte 1, capítulo 2, parte 2, capítulo 2, o que é espiritismo, temos referências, itens, onde Kardec explicou detalhadamente tudo esta coisa. Matéria e energia são a mesma coisa. Ambas diferenciam-se unicamente o grau do vibração, das moléculas e átomos de que são formadas. Matéria e energia têm uma ligação através do fluido cósmico universal. De onde procedem? Deus crea a mente, crea a matéria, crea a energia, tudo, tudo, absolutamente, é criado por Deus. Também, como não, Deus crea o Espírito, porque o Espírito, segundo Kardec, é o princípio inteligente do universo. Por que inteligente? É inteligente porque é criado por Deus a sua imagem enquanto a qualidades espirituais latentes, como a semilha, que devem frutificar, crescer, brotar e, precisamente, a mente, o pensamento e a qualidade característica que diferencia o espírito de outras realidades ou espécies. O perispírito une molecularmente o corpo ou alma através do perispírito que é modelo organizador biológico. Uma energia como a alma humana não se cria nem se destrui, só se transforma, porque tudo no universo é energia de uma ou outra forma. Portanto, a realidade da energia, da matéria e da mente são realidades infinitas, são realidades eternas, são realidades que Deus proveu para o seu universo criado por amor. Vamos ver agora paralelismo entre a mediunidade e teoria de sistemas. A mediunidade é sistema complexo, vivo e aberto. Por quê? Porque em todo sistema há três elementos muito importantes. Entropia, que é o grau de energia ou matéria desordenada. Sinergia, que é o complemento de dois sistemas para facilitar uma função. E homeostasis, que é a autorregulação, mantenimento do próprio sistema. A mediunidade tem as três coisas. Primeira, entropia. Dois interminentes na mediunidade, espírito e médium. Tendem ambos a manter sua identidade. O primeiro não consegue, pois a personalidade do espírito comunicante interfere em sua personalidade. E ela permite entropia. Segundo ponto, sinergia. A sinergia é dois elementos combinados que produz mais energia ou a dinâmica de um sistema. A simbiosis de dois perispíritos, perispírito do médium, perispírito do espírito comunicante, permitiu a sinergia. E isso produz novos estados de ordem. Qual é o novo estado de ordem do fato mediúnico? O novo estado de ordem de um fato mediúnico é a comunicação do espírito, do mundo espiritual. Tá? Terceiro ponto, homeostasis. Autocontrol, autorregulação, depende da boa prática mediúnica. Em sentido moral, temos a educação da mediunidade. É básico para que o médium aproveite a faculdade, reforme interiormente sua moral e se convierta em uma antena, em um representante do mundo espiritual, sem ego, sem orgulho, sem envidia, simplesmente como um trabalhador e servidor da mediunidade. Portanto, a mediunidade é um sistema complexo, vivo, aberto, pois exibe uma dinâmica caótica, auto-organizável, depende de intercâmbios, energia, informação, como sistema exterior. O sistema exterior é o mundo dos espíritos. Este slide simplesmente é uma referência a nível da ciência. Vamos a este. É muito interessante. Fisiologia mediúnica. A glândula pineal. Descartes, já no século XVII, falou de que o alma residia, morava na glândula pineal. Efectivamente, tinha muita razão. Hoje, últimas pesquisas acreditaram, em Estados Unidos, que momentos determinados de alteração dos estados de consciência se produz uma segregação do cérebro de um hormônio denominado DMT, dimetiltriptamina. Este hormônio, DMT, permite, possibilita a função da mediunidade, dos fenômenos extracorpóreos, permite multitud de situações que até hoje não sabíamos o mecanismo, a função. Hoje sabemos a função bioquímica do cérebro em el processo da mediunidade. Também, não só a função bioquímica, também sabemos como o cérebro é luminoso em el exercício da mediunidade. Tomografias luminiscentes demostraram, acreditaram que no momento que a mediunidade está trabalhando, se produz um aumento do fluxo sanguíneo, se produz um aumento luminiscente de áreas do cérebro completamente, perfeitamente identificadas, perfeitamente catalogadas. Quando a mediunidade deixa o trabalho, retorna ao seu estado normal e el flujo sanguíneo se restablece y la luminiscencia, la luz, desaparece en esa área del cerebro. Hoy el paradigma, el reto es investigar molecularmente y electromagnéticamente do perispíritu. ¿Por qué? Es el paradigma de la ciencia. ¿Por qué? Porque la constatación de que la simbiosis molecular entre las moléculas do perispíritu, no debemos esquecer que el perispíritu, según Kardec, es un cuerpo semimaterial. Posee moléculas materiales, semimateriales, espirituales. Esas moléculas semimateriales conectan, permiten conectar con las moléculas semimateriales del perispíritu del medium y facilitan la integración, facilitan la comunicación. Por esto, la investigación molecular electromagnética del perispíritu será el reto de los cientistas actuales y cuando ella sea confirmada a nivel de la ciencia. Los espíritas no tenemos necesidad, no tenemos necesidad de eso, mas a nivel de la ciencia, cuando eso sea demostrado, confirmaremos todas las dudas respecto a comunicación mediúnica para la ciencia. La mediunidad es una facultad orgánica, como la emoción, la inteligencia, etc. Está impregnada en nuestros neurónios cerebrales. Efectivamente, es así. Evolución de la mediunidad. Normalmente, generalmente, a personas espíritas piensan que la mediunidad es una cosa como fechada, fechada en sí misma. No, la mediunidad es un sistema, como hemos visto, constantemente evoluyendo, constantemente desenvolviendo multitud, muchas características. A persona con mediunidad, a persona educada mediúnicamente, formada aos principios de Kardec, é dirigida ao fin que a mediunidad tem, que es demostrar la realidad del mundo espiritual, la inmortalidad del alma. A persona que así actúa, esa persona tiene posibilidad de avanzar, tiene posibilidad de desenvolver muchas características de su mediunidad que ella misma desconoció. Por ejemplo, la mediunidad da psicografía es una mediunidad muy conocida, conocida por todos, mas la mediunidad de la psicografía evolucionó. Evolui también. Hoy, muchos médiums con psicografía desarrollan esa modalidad de la psicodactilografía, que consiste en función mental del psicógrafo usando computador o máquina de escribir. O mecanismo es el mismo que el psicógrafo, mas en vez de lápiz a mano, usó computador o máquina de escribir. Es usada por psicógrafos intuitivos, semimecánicos e inspirados. Evidentemente no por psicógrafos automáticos. Segundo ejemplo de evolución de la mediunidad. Elevación o proyección. ¿Qué es? En todos los trabajos mediúmnicos hay un grupo de amparo que provee de pensamiento, emoción, energías para que los espíritus estén perfectamente con nosotros. Ayuden a facilitar el trabajo mediúmnico, ¿no? Bueno, bien. Hay una característica en una mediunidad que podemos llamar elevación o proyección. ela muitas vezes não sabe que tem essa mediunidade. Não sabe porque não percebe os espíritos. Sua função é, através de seu pensamento, o protetor projeta, recolhe pensamentos do grupo de amparo e projeta de forma extraordinária, fantástica, a uma elevação extraordinária, os pensamentos de amparo, permitindo, possibilitando, facilitando uma maior assistência do mundo maior espiritual. Recolhe pensamentos num determinado nível e projeta-los em reuniões mediúnicas. O protetor, o guia, desempenha um papel importante. É verificada por diretores de trabalho e médiuns videntes. Não aqui, em todo o mundo onde se pratica a mediunidade, existem este tipo de modalidade mediúnica, que ajuda muito, muito, em la constituição e bom sentido do trabalho mediúnico. Terceiro exemplo, esclarecimento não verbal. Que é isso? Que é isso, esclarecimento não verbal? A mediunidade da doutrinação, falamos com o Espírito para ajudá-lo a que pueda desenvolver, pueda seguir, pueda continuar seu caminho. Mas novos tempos precisam do mundo espiritual novas necessidades, novas ajudas. Uma delas é a mediunidade de incorporação sem psicofonia, unicamente destinada, porque não é necessário falar como espírito para ajudá-los na doutrinação. Permite ajudar a muitos espíritos sofrentes em pouco tempo, devido às necessidades do esclarecimento atual. Hoje, todos sabemos as necessidades do plano espiritual. Muita perturbação, muita dor, muita confusão. Muitos espíritos vão lá, vão do além e estão precisando da ajuda do médium. É uma maneira que a espiritualidade superior provê para ajudá-los. A doutrinação é realizada pelos espíritos protetores. Não se fala com o espírito. Espíritos protetores do médium, auxiliados pela equipa espiritual da casa. Isso não quita, não substitui a doutrinação normal. Não tem nada a ver. É uma modalidade. A outra sigue uma grande caridade para esses espíritos tão perturbados que precisam de adoctrinamento. É uma modalidade, nada mais. Todos esses três exemplos são modalidades de mediunidade, mediunidades em uma evolução. Ah? Vamos continuar. O homem regenerado. Lucas, como vamos de tempo? ¿Eso? ¿Me queda solo? Bueno. ¿Se aburren ustedes? ¿No? ¿Entienden? Así, así, así. ¿Eh? ¿Ok? Bueno. O home regenerado. Para falar do final da palestra do home do futuro, é preciso falar brevemente do home regenerado. ¿Home regenerado? ¿Qué é home regenerado? Oye, temos um momento de transição planetária, um novo mundo de regeneração há de vir, sabemos todos aqui, e o homem deve fazer um esforço por procurar estar à altura dessa situação. Pitágoras, filósofo do século V a.C., diz: a evolução material dos mundos e a evolução espiritual das almas são paralelas, concordantes e explicam-se mutuamente ambas. Como Pitágoras já dizia tudo isto? A evolução material dos mundos e a evolução espiritual das almas. Muito bem. Transição planetária, momento atual, duas gerações, como diz perfeitamente Kardec. Uma que marcha, outra que lega, espíritos reencarnando com nível de evolução muito importante para facilitar a nova sociedade do futuro que já está chegando. A mediunidade deve ser já um novo sentido, integrado na natural condição do homem. O novo sentido da mediunidade será uma condição necessária, precisa para o homem de futuro, desenvolvida naturalmente. E em el caminho del instinto a la razón, donde estamos ahora, pasaremos a la intuición e perfección futura, evidentemente. Son procesos que debemos, que tenemos que seguir, y más los espíritas, pues conocemos todo lo referente a transición, o que viene y lo que llegará. Queda pouco tempo, terminamos. O homem do futuro. O homem do futuro, para cerrar. Mais 5 minutos. Ah, bem, obrigado. O homem do futuro, para cerrar, deveria ter, 4 características importantes. Primeira, um homem integral. Homem integral com autoconhecimento de si mesmo. Por quê? Porque todos, precisamos conhecer-nos, precisamos saber de nossas qualidades, nossas virtudes, nossas falências, nossos defeitos e nossas limitações. É muito importante o trabalho interior para o conhecimento de uno mesmo. Tudo isso, esse conhecimento de uno mesmo, permite que através do amor, através da prática do bem, conseguimos um estágio do homem integral. Segunda característica, homem consciente. Uma conduta recta, noble, com pensamentos elevados e uma consciência ética maturada em a responsabilidade e sentido do dever de cada um, permite a autoiluminação da pessoa. Segundo ponto para o homem de futuro. Terceiro ponto, homem completo. Mais difícil, impossível. Impossível. Eu me conosco, eu me venço a si mesmo. Eu sei, sou consciente de minhas limitações, mas procuro lutar contra elas, trabalhar, fazer tudo que está em minha mão para superar-me para uma reforma moral interior que preciso e necessito urgentemente. Todos os espíritas, se somos espíritas, é porque anteriormente ou outras vidas passamos por estágios não muito recomendáveis em quanto a nossa conduta pessoal. E se nos permite, se nos facilita a oportunidade de rescatar, do resgate anterior. Homem completo, vence-se a si mesmo, o mais difícil. Não há uma tarefa mais difícil que vencer-se a um mesmo. Última característica do homem do futuro. Homem perfeito, religado a seu Criador. Temos um biotipo. Temos um paradigma do homem perfeito. Qual é o paradigma? Alguém? Sabe? Bah. Paradigma do homem perfeito. Jesus de Nazaret. Ele diz: tudo o que faço, também o podeis fazer, se quiserdes. Com isso, termino a palestra. Muito obrigado por sua paciência. Antonio, não te vás. Pedíamos só um minuto, 15 segundos só, para explicar uma coisa. O Antonio Ledó e os companheiros que estão aqui fazem parte da Associação de Estudos do Grupo Vilhena, de Alicante. Tem uma revista muito boa online, a revista Amor, Paz e Caridade, e juntamente com outros companheiros em Espanha, estão a formar atualmente a Sociedade Espanhola de Divulgadores Espíritas, uma iniciativa muito interessante. Eu no início cometi um equívoco doutrinário, disse que o António que era espanhol. É mentira. Ele está espanhol. Nesta vida, eu não sou português, eu estou português e de facto é esta beleza que a doutrina espírita nos traz, né? É que acima de tudo, com pontos de vista convergentes ou divergentes, que o amor nos possa ligar sempre ao longo dos séculos, venhamos a reencarnar onde for, um dia havemos de nos encontrar. Mas até lá vamos à Espanha, comer umas tapas. Obrigado, obrigado. Bom almoço. Obrigado a todos. Obrigado. Antes...